interessa o que falaram pra mim. Quando eu contei de tudo aquilo que você me fez sonhar, até pensaram que iriam me fazer desistir, jogando os meus sonhos numa cova sem poder realizar. Mas o que você brotou dentro de mim é muito maior que o mundo ao meu redor. Pode parecer pra muitos o meu fim, mas estou firmado numa rocha que jamais se abalará. Que foi que disse que o sol se apagou? Que te falou que eu deixei de acreditar? Não acredito no que eu vejo ao meu redor. Até o morto ele faz ressuscitar. As circunstâncias não conseguem me deter. Eu me levanto e continuo a caminhar. E confiante não há mais o que temer. Tudo aquilo que eu sonhei eu vou realizar. Falaram pra mim quando eu contei de tudo aquilo que você me fez sonhar. Até pensaram que iriam me fazer desistir, jogando os meus sonhos numa cova sem poder realizar. Mas o que você brotou dentro de mim?